Sendo zero. Beleza, Alfa direto, portão 10, uma tela para perfeito, só Rigona 1028, boa noite. Rigona 10, estabilizado. Sono 228, boa noite. Com ajuste 0019, continua a aproximação, aguarde autorização do pouso. Ok, 1019, aguardando a pistaria, 1028. Então, 3305, prepare pouca transição Aracaju, aguarde cópia número 2. Perfeito. 1228, avistado autorizado todo, pistão 0, vento 150 graus, 079. 1230, 90, agora 228. Da companhia que vai seguir para o portão 10. Está autorizado o técnico 7, o aeroporto. É autorizado, podemos para a nave, o 9124. 1228, no solo 21, leva à direita, mantém essa frequência, segue via Alfa, Juliette, portão 04. Ele mantém essa frequência, Alfa, Juliette, 04, 220. Autorizado Serra Bravo, Gustavo Romeu, via Protésio 10, até Salvatré, nível de voo 340, saída Sambo 1, Leda, Motiva, decola 10, primeira curva, direita, transponder 5401, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado Serra Bravo, Gustavo Romeu, 340. Tango 1, leste da Mótima, Alfa Zulu 10, Tango Bravo Eco. Comanda 10, curva direita, Ico 4, 0, Tango 208, controle, 9124. Comanda 24, controlamento foi correto, o 7 autorizado já, o Chibete e o próximo táxi. Ataque, 924, obrigado. O TAM 3305.4. TAM 3305.4, escuta. Afirma seu TAM, prossiga. TAM 3305, autorizado Serra Bravo, Romeu, Foxtrot via Alfa Zulu 17, nível de voo 330, saída Puca, transição Aracaju, decola 10, primeira curva, esquerda, transponda 5230, frequência do controle Salvador 120-28. Olá, autorizado Recife, nível de voo 330, via Alfa Zulu 17, decola da 10, perfeita Puca, transição Aracaju. 5230, transponde 120-18. Primeira curva a 9 esquerda, Alfa 3305. 3305 está correto. Pode começar com o estacionamento no portão 06. Camará 3305. Os 4 vista e mantenha no nível de 050, que legal é 019. Eu entrei na Luna 9024. Táxi autorizado até o ponto de espera da Pico 0 via Pátio 1, Pátio Feinha, reposte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro 109. Pátio 1, Pátio Feinha, o Javan reportará a E ele deixa quase número 1. Eu deixo 4, não tem problema. 305 no portão 05, autorizado para o Chibex Aeromento, aposte para o Opitex. Passará, 05. Mas quantas milhas irá iniciar a descida? Mais 10 milhas. Chama 124, decolado 63, chama o controle de Salvador, como 20 das voltas. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, está 9124. Chama 124, contato radar, suba para a linha 3400, sendo São Rolo. Ok, São Rolo, possibilidade de voar na prova de mesa, chama? Sim, para a linha 24. Ok, obrigado, autorizado, laser, chama 9124. 1634, se mantenha 3000 pés, que é legal no 019. 3000, 4322, 24. Autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via ataque 1 no taxi ainda, quando pronto, reporte no ponto de espera, ajuste no 019. Controle Salvador, 120, 208. 208, boa noite. 25245, tá? 9124. Channel 258, deixa para 4 no teste, PNH 90, uma na linha direto do ano. Boa noite, 4305. 4305, contato radar, siga para nível 23, 30 via saída PUCA. 330 via saída, 3305. No solo aos 4-3, livre à direita, depois a escuta, segue via Alfa Juliette, ponta 07. Escuta Alfa Juliette, 07, 9-0. Já 3305, chame Santo Recife, frequência 95, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 2545, 285, 3305. Deixa a linha 258, deixa para 3 no país, QNH 109, aguarda autorização para o INS. 3000, aguarda, 6258. Mensageiro 2224. Mensageiro 2224, completa o final de emissora, sequência 18, decimal 95. 1895, boa noite. Boa. Deixa para 2003, quem é DAO no 08, autorizado a final do procedimento que ele é 65 da pista no 0, reporta estabilidade. Certo para 2000, autorizado a ele é 63, eu gostaria de estabilizar a janela 62, 5. Plano 037, deixa para 4000 pés, altímetro no 0, coisa 3000 pés, altímetro no 08, foi direto turno. Linha 258, eu segui próximo de posição de 12, correção 1 hora, agora a 17 milhas, porém uma faltando de 72 com 1309 graus, despedir redução. Linha 258, reduza para 1909. Linha 258, resolvendo dar presente. Passarelo 2222, transfere 190, dog destino, informação final. Passarelo 2222, a sua identificação, chegada à mão autorizada, deixa para o nível de voo 080, altímetro na 08. Já identificou 080-1218, passarelo 2222. Passarelo 2224 no solo aos 49, vira à direita, segue via Alfa Kilo Pátio 3, e o visto é assim como o meu, mantenha essa frequência. Vira Alfa Kilo no Pátio 3, correu a posição, senhor? 5 Romeu. 5 Romeu, 2224. 7738, boa noite. Eu 4738, boa noite. Prepare Momo transição pra ti agora, copy. Boa noite, tráfego avistado, povo autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 62 a nós. Bom ajuste de altímetro, 108. Ele pouso 90 para o Janeiro 6250. Zero 37, vista para 2006, que negar no 018, autorizado a final do procedimento e aliás, que se liga a pista no zero e no posto está por zero. 2006, livre final e aliás, 6310, vai informar estabilizado, 1018, 1037. Passa a linha 2222, vista para o nível de voo 050, via chegada, altímetro no 018. 050, via chegada, 1018, 2222. Lembra 258 no solo 54, lembra a direita, segue via Alfa, Juliette, portão 07, mantendo essa frequência. Alfa Juliette, para o portão 7, mantenha sua escuta 62. Lembra 258, mantenha a da Juliette. Mantenha a Juliette 6258. Bahia 258, reautorizado Juliette Remota 12. Juliette Remota 12, 6258. Zulu via Hotel Zulu 19, Bangu direto a Bucu, direto Fortaleza, nível de voo 350, saída Momo, transição Proti, frequência 10, primeira curva, esquerda, transponda 5261, frequência do controle Salvador 120-8. O controlamento foi correto, é forte pronto para o funcionamento, portão 10. Estabilizado no ILS, voo 9037. Voo 9037, completa final de emissor, frequência número 8395. 795, voo 9037. Passaram 2222, deixa para 2023, via altímetro 098, autorizada a final do procedimento ILS, excluída pista 0, reporta estabilizado. 2010, 2018, via, está autorizado o procedimento, reportará estabilizado, 2222. 140 graus, 049, ajuste de altímetro 109. 2018, está livre o posto na 10, vou na 037. 098, boa noite, essa é a identificação, chegada da média não autorizada, entra para o nível de voo 050. Na linha ciente, a sua identificação, vou ir direto para a posição 2. Identificação. O 9037 no solo 01, lembra a direita, mantém essa frequência, segue via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, nessa frequência, tomou 9037. Alfa no torre, frequência 98, decimal 95. 0854. Torre. Passarelo 2222, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 049. Com ajuste altímetro, 108. Pelo pouso, 1200, 2222. 7491. No 7491, possível? Quando possível, nossa cota está a Buenos Aires, por favor. 7491, prepare Arbor 1, transição Alepa, aguarde o contato. Arbor 1, Alepa. 3398, pista para 2010, que nos dá no 018, autorizado a sinal do procedimento e aliança que se reina pistando 0, reporta estabilidade. 2007, estabilizado, 3392, obrigado. Passarego 2222, estou com solo 06, livra direita, segue via Alfa Kilo, pátio 3, posição 5 Lima, prevista. Pátio 3, 5 Lima, 2222. Fica atento ao balizador. É só o balizador, 2222. Qual é a cota do 491? 7491, afirmo. Autorizado Serra Alfa, Eco Zulu, via Upper Zulu 17, Muped, Upper Zulu 30, Serra Charlie Bravo, Upper Alfa 310, após segue conforme a rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída Arbor 1, transição Alessa, decola da 10, primeira curva. Direita, transponda 5404, frequência do controle Salvador 12028. Pelo vários desejos autorizados, 360. Só pediu no 7, no PEG, 330, que é notável, pela 13, 1010. Segue com a palavra do Gustavo. Arboruno, Elétrico, curva direita, 5404, 308, controle, na 491. 17491, o treinamento foi correto no portão 11, reporte pronto para o pushback experimental. 9, companhia nacional, chame torre, frequência 18, decimal 95. 1095, obrigado, boa noite. Torre, Salvador, 7398, boa noite. 3398, boa noite, ajuste no 018, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus. Qual é a intensidade do vento, gente, né? 150 graus, 059 agora. Ok, livre, pouso, pista no 0, 3398. São 4738, prossiga. Foi 4738, portão 10, autorizado para o estacionamento, é a faixa para o táxi. No 592, pista para 2.000 pés, altímetro no 018, autorizado a final do procedimento em alerta que se rende a pista no 0, reporta estabilidade. Paredes 2228, ajuste no 018, mantém a escuta, o helicóptero prepare Ardor 1, transição alerta. No solo 15, mantenha a frequência, segue via Eco Alfa, reporte a tirar a Juliette. Eco Alfa, reporte a tirar a Juliette, 3398. Agiliza, ingressa Juliette, até a remota 13. Agilizando, Juliette, remota 13. Segundo 749, coordeno com a equipe de solo após o início do táxi do Airbus da TAM 321 retaguarda. Está autorizado para o pushback, acionamento no 11, reporte para o táxi. Se possível, contando a retaguarda, vou iniciar 749 no 11.